Bora, moço, mostra serviço, trago 7 gramas comigo. Mas os versos que trago não trago tão leve, cada linha dessas vai com 7 quilos. Eles esperam tão pouco, duvido, mas eu não tô perdido. Sou detergente pra falsos profetas, onde tá infestado eu limpo. Não sei o que passa comigo, eles não levam a sério o que eu digo. É melhor assim, só vão levar a sério quando o meu verso for tiro. O PI sempre teve no topo, o PI sempre no topo. Passamos um tempo parado, mas agora é a lei do machado no jogo. A banca articula, boca suja, contratempo surgindo. Mas o foco é o topo, pouca dúvida, lombrando aumentativo. Onde tem o vinho mais louco, as damas mais belas e os rivais mais bobos. É fogo no bico das áreas do bruxo do gueto pro mundo de novo e de novo e de novo. Sintam o frame que tem nessas pontes. E perceba que poetas reais com as perrimas que exalam diamantes. Sem problema, fi, sustenta as palavras e sustento no front. Quem me viu, quem vi, eu e meus irmãos nesse jogo tombando gigantes. Boca suja, PI, nascido e criado aqui no PI. Vou cortando suas linhas com linhas que cortam zinco. E só com o brilho do brinco, deixa o meu secto clean. Me faça não rir, sou pequeno, mas não sou pedaço. ZZ é o começo de tudo, e ABS é teu fim. ABS é teu fim. É o corre da nota, ambições pela plata. Meu trampo, meu rap, minha vida apostada. Avança pra próxima etapa. O que esses cara é? Quem é esses cara? O que essa gata quer? Quem é essa gata? É o corre da nota, né? Ambições pela plata, né? Meu trampo, meu rap, minha vida apostada e fé. Avança pra próxima etapa. O que esses cara é? Quem é esses cara? O que essas gata quer? O que essa gata quer? Se liga, menino, que meu papo é reto. Meu papo é reto. É que às vezes eu custo meus versos pesados e estouro alguns egos. Dizem que falam de mim. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem que falam de mim. F-I-T-U no jogo pra cima. Passa a bola, sempre garante meu lugar nessa rima. Cala a boca, não grita. Se for pra sujar essa porra, eu sujo. Mas nem sempre sou eu quem limpar. Foda-se, nem tô pra mudar, mas mudo. Nem que tudo exploda lá na gringa. Poesias nesse rap louco, harmonias em delírio lírico. Psicótico, destruindo os pensamentos pronto, libertando tua alma de um choque físico. Parceiro passou dos pajeiros ligeiro, amarelo com preto. E eu e meu chapa sem dever mais nada, só vendo os farol pelo espelho. Se ligaram que ninguém tinha medo, qualquer coisa desintoca os ferros ali no beco. Entope o pente de verso quente doente, pra gente meter as palmas de frente. Mas liberta sua mente primeiro. A 180 com a gata brisada e o chapa no volante, capando asfalto sem armola. Nós mantando um plano pra se o cara não empenhar a pistola. Esse mundo me ensinou a desviar o caminho, só Deus sabe como eu tô mudado. Nem todo erro peca, mas o erro me acerta, o acerto me erra. Toma o pulo do vale sagrado. É o corre da nota, ambições pela plata. Meu trampo, meu rap, minha vida apostada. Avança pra próxima etapa. O que esses cara é? Quem é esses cara? O que essa gata quer? Quem é essa gata? É o corre da nota, né? Ambições pela plata, né? Meu trampo, meu rap, minha vida apostada e fé. Avança pra próxima etapa. O que esses cara é? Quem é esses cara? O que essas gata quer? O que essa gata quer?